igreja peregrina neste mundo aqui, igreja que luta contra o tentador, igreja que deseja um dia partir e na terra suporta tamanhos horrores. Igreja perseguida pelo mundo mau, o Pai Celestial te manda dizer: cada alma que é tu resgatas com choro, aumenta lá no céu o teu lindo tesouro, pois nem dinheiro, nem bronze, nem prata e nem ouro pagará o que Deus preparou pra você. Igreja preciosa, és vitoriosa, então por que choras? A tua morada está no céu preparada e breve vais embora. Fostes assinalada e comprada com o sangue de Jesus. Tu és consagrada pra subir com Cristo ao céu de luz. Saibas que o inferno nunca poderá tomar o que é teu. No céu desfrutarás de riquezas divinas. Tu és a menina dos olhos de Deus. Igreja preciosa, és vitoriosa, então por que choras? A tua morada está no céu preparada e breve vais embora. Fostes assinalada e comprada com o sangue de Jesus. Tu és consagrada pra subir com Cristo ao céu de luz. Mas teu inferno nunca poderá tomar o que é teu. No céu desfrutarás de riquezas divinas. Tu és a menina dos olhos de Deus. Saibas que o inferno nunca poderá tomar o que é teu. No céu desfrutarás de riquezas divinas. Tu és a menina dos olhos.